Pessoal, porra, Fred, faz um boom bap aí, caralho. Penso, porra, faço, irmão. Só há dois tipos de pessoas, as vivas e as mortas. Algumas, ainda que vivas, apenas suportam. Algumas, ainda que mortas, procurando outras formas. O que eu perdi, o que escapou, o que eu deixei embora. O que eu perdi, o que faltou, mano, eu pensei embora. Eu tô doente dentro, eu tô doente fora. Eu sou doente, a minha mente nunca se conforma. O comodismo é inimigo de quem vive agora. Eu tô correndo com Bill N agora. Perdi o Ciro pro sistema, que o dinheiro é foda. Eu nunca tiro foco. Minha vida é um filme, mano, e nela não vai ter pipoca. Eu sou meu clube, sou meu time, tô pela vitória. Eu tô correndo com Bill N agora. Pedi o Ciro pro sistema, que o dinheiro é foda. Eu nunca tiro folga. Minha vida é um filme, não vai ter pipoca. Eu sou meu clube, sou meu time, tô pela vitória. Se tocando antes do touchscreen, gritando por segurança, irmão, não toque em mim. Crianças correm igual quando eu tocava a campainha. Eu moro estrategicamente bem no fim da linha. Não mires a los ojos, que impressionei. Muda a trajetória enquanto pode. Me atuo mais forte, cada vez mais perto. Cada vez mais distante do bar. Não mires a los ojos, não deixes que impressionei. Muda a trajetória enquanto pode. Algo mais forte, cada vez mais perto, cada vez mais distante do pódio. Você tem alguma noção por que não tocar aqui? Ah, à toa também, não tocava com frequência. Eu gosto de fazer entrevista, sabe? De ficar aparecendo, de fazer, sabe, de vender a cara, assim. Eu gosto só de fazer show. Aí, eu gosto de fazer entrevista, detesto. Você sabe que isso que vem demais também, a imagem. Meu som teve na América, eu nem tenho visto. A minha cara tá na pele, cara, eu sou um vício. Eu nunca precisei da indústria, eu tenho 4 discos. E o que eu fiz até agora ainda é só o início. Ela não sabe se me ama ou se me odeia. Quando eu parei de dar dinheiro, me acharam lixo. O meu falou um monte sobre ontem. Logo hoje ele não tá comigo e tá correndo risco. Ah, sempre que me vê ele corre muito. Ah, como se fosse tunado e com nitro. Ah, liga na MTV, sabe, eu tô rico. Ah, cê quer fazer rap, devolve meu livro. Ah, outras coisas que cê rouba com seu primo. A terra é plana, o mundo roda e eu nunca tô liso. Porque eu trabalho muito, muito, playboy é meu filho. Eu nem tenho a maldita arma, nem puxo o gatilho. Eu quero a terra, sua alma, eu te quero vivo. Pra te mostrar que isso é só pra quem nasceu pra isso. Tu perde grana com rima, eu lucro com vício. Meu pulso tá possuído, possesso impossível. Normal, só que porque tem umas pessoas que são assim. Não é que ela tenha tratado mal, não é isso. Ela só é assim. É a sua casa, assim. Você fica totalmente à vontade. Totalmente à vontade. E você tem algum ritual, assim, alguma coisa pra ir pro palco ou não?